homem vive da razão, e sem razão subvive, sobrevive da razão. O homem vive da razão, e sem razão subvive, sobrevive da razão. O homem vive da razão, e sem razão subvive, sobrevive da razão. O homem vive da razão, e sem razão subvive, sobrevive da razão. Universidade, mercado de São José, religião pentecostal ou no candomblé. Na fé com muito axé. Recife, patrimônio cultural, carnaval. Batuque na cabeça, frevo tá no coração. Do agreste ao sertão brasileiro. Da negritude ser perdeiro, mantendo sempre o proceder. Guerreiros se levantam ao nascer do sol. Beija a esposa, filho dormindo e sai sonhando com amanhã. Busão lotado, povo estressado. Todo dia a mesma cena, já tá acostumado. Eterno verde, a esperança de ver um dia criança crescer e se formar. É o amor que te deixa só resto, então relembrar. Sabe muito bem o valor do seu suor. Sabe muito bem o valor que tem o sol. Acorda cedo, ver o mar, ilha de Itamaracá. Churrasco, domingão, família, casa cheia. Olha a serva gelada, chega aí meu irmão. A vida é um clássico, tipo esporte Santa Cruz, a fé que conduz. Assim como rap, felicidade é compromisso. Cabeça sempre erguida, não, nunca foi omisso. No final da jornada, o sorriso do moleque faz valer a pena, é mais um dia. Povo pernambucano, correria todo dia. Diga não à repressão, violência, homofobia. Plano de saúde, restauração. Pra ver o bicho eu não preciso ir em dois irmãos. Meu carro é grande, sem conforto, me espera na integração. Eu vou de Bacurau, cobrador vai me acordar. Subvive, sobrevive da razão. O homem vive da razão, e sem razão subvive, sobrevive da razão. O homem vive da razão, e sem razão subvive, sobrevive da razão.